Eu não vou aceitar alguém roubar o meu lugar do lado dela. Olho pro céu, me dá vontade de ir atrás do que faz bem pra ela. Minha mente pede mais calma. Tenho que agrada o coração, mas que machuca a alma. Então deixa eu conhecer cada traço da sua palma. Pra ter certeza que é pra vida toda. E normalmente são escaladoras sociais, interpretando papéis, impressoras digitais. Minhas expectativas tão desleais, de achar que todas vocês são reais. Fiquei te olhando tipo wife. Cê era tão apaixonante e eu não sabia. A minha ex mandava bem no que ela fazia, mas você roubou a cena, pique bandida. Te quero pra vida toda, cê sabe que eu te deixo solta. Te quero porque cê é louca, tanto quanto eu. Te quero pra vida toda, cê sabe que eu te deixo solta. Te quero porque cê é louca, tanto quanto eu. Não vou chorar se amanhã quando eu acordar eu não te ver. Tento ligar, mas eu não atendi meu celular. Eu tô num beco sem saída. Não sei se eu amo ela ou tudo que envolve a vida. Te vi me olhando nesse olhar castanho, que me acha e acho que me perco se te ganho. Se me bate inspiração, apanho. Eu não sou o cara que cê busca, não se assusta com meu raciocínio estranho. Vim da onde exaltar amor não é tragédia. O último cavaleiro da Idade Média. A diferença é que eu tô longe de ser nobre, pobre. E ela que puxa a rédea quando sobe. Sou estranho demais e ela sabe que eu tô pensando demais, querendo demais. Amor, cê sabe que eu vou. Precisa de mais lugar no meu peito pra guardar seu amor. É que o que eu tinha, o rap ocupou. Hey, meu bem, deixa eu te falar tudo que eu queria escutar, mas minha ex não falou. Tô bem, achei o meu lugar, mas se terminar, vê se lembra de mandar um alô. Meu bem, deixa eu te falar tudo que eu queria escutar, mas minha ex não falou. Tô bem, achei o meu lugar, mas se terminar, vê se lembra de mandar um alô. Hey. Te quero pra vida toda, cê sabe que eu te deixo solta. Te quero porque cê é louca, tanto quanto eu. Te quero pra vida toda, cê sabe que eu te deixo solta. Te quero porque cê é louca, tanto quanto eu.